Portal do Arrocha. Vem, e essa canção vai pra todas as diaristas do meu Brasil. Lucas Camargo, repertório novo, vem. Se joga, vem rochando. Me divorciei, tá tudo bagunçado e a culpa é da minha ex. Me deixou sozinho, entregue nesta casa. Tô procurando um jeito de esquecer de vez. Vem, mulher, vem. Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado. Tava lá no meio vendo os classificados. Eu não sabia que seria ela que ia fazer uma faxina em meu coração. Aô, paixão. Cuidar da minha casa e arrumar a minha vida. Oh, diarista, ah, oh, diarista, vem cuidar da minha casa e arrumar a minha vida. Precisando de um diarista, viu? Arrocha! Na sala, vi seu nome naquele jornal amassado. Tava lá no meio vendo os classificados. Eu não sabia que seria ela que ia fazer uma faxina em meu coração. Aô, paixão! E arrumar a minha vida. Ô, diarista, aô, diarista, vem cuidar da minha casa e arrumar a minha vida.